xará, máximo respeito, irmão. Um só, um só. Era um 9-8 e pouco, eu nasci apressado, um mês adiantado. O mundão havia me chamado, prematuro, mas maduro desde o pré. Já ligado que saí de um lugar onde era melhor eu ter ficado. Aqui vi meu sonho nascer, feito Gênesis, na intenção de ser feliz, mal visto como sífilis, irmão. Produto de uma civilização, sempre em frenesi, com Gênesis. Se é o que você sempre quis, eu não. Eu quis ir além, antes que chegue esse tal além. Ser alguém, meu próprio inferno de Dante, mal e bem. Fui refém de ser puro e ignorante, com quem me via como ninguém. É, meu caminho é radiante, radioativo. Meu destino é adiante, rumo ao norte. Meus olhos são diamantes, meu objetivo é tá bem vivo no dia da minha morte. É, tudo é relativo, uma vida, um amor por vez, um destino. É, vem por um segundo e cê vai ver, vai vibrar, vai correr na highway. Tudo é relativo, uma vida, um amor por vez, um destino. É, vem por um segundo e cê vai ver, vai vibrar, vai correr na highway. Já fui quase invisível na frente da televisão, vendo minha mãe chegar, olhos de quem não tava lá pra brincar, não. Dois empregos e uma missão, me passa valor e ouvi: mãe, hoje não tem lição. Era o inferno, só que agora faz sentido. Branquinho calado, cansou do canto e quer ser ouvido. Eu tô bem, meus olhos não embaçam mais. Eu cruzo a highway, vejo o que essa vida faz. Eu vou de um canto pro outro só. No aeroporto eu tô aguardando ligação, pouco do que eu sou. Roletar as avenidas sem pensar, por amor, por segundos de aplausos num show que acabou, visceral. É, toda vez eu me sinto assim. Deus é mais e a estrada tá chamando por mim. Deixa eu me jogar pra no fim poder te entender. Tenta me estudar, me seguir, vem, cê vai ver. Vem rodar, a noite na BR é pra rodar. Tem um milhão de luzes pra compor. Horas no sereno eu vou chegar. Eu sou merecedor e vou chegar. Avisa aí, irmão, que eu vou chegar nessa. Tudo é relativo, uma vida, um amor por vez, um destino. É, vem por um segundo e cê vai ver, vai vibrar, vai correr na maços de cigarro, bar, carros e mais carros. Gente de passagem, os copos são vários. As mentes aos milhares, julgando os que são de bem. Juventude ilusória, tipo sonhos do requém. Eu no meio, mó solidão, lobo da steppe. Um vulto na imensidão, cinza ouvindo rap. Vendo os muros, eternizando nomes em tags. Se essa angústia não me mata hoje, só me fortalece. Eu vou beirando os canteiros, seguindo no acostamento. Eles não podem me atingir, nem mesmo em pensamento. Os novos alquimistas estão lá fora, frenesi, batidão, tão pronto pra degola, é só boiar, vai saber, ó. Escuta e avalia, prepotência é o mal do homem, quem não vê, não desvia. Exorciza teus demônios, que é quase um por dia, e sai pra passear na madrugada fria. Tudo é relativo, uma vida, um amor por vez, um destino. É, vem por um segundo e cê vai ver, vai vibrar, vai correr na highway. Tudo é relativo, uma vida, um amor por vez, um destino. É, vem por um segundo e cê vai ver, vai vibrar, vai correr na raiva.